Quando passa um problema, lembro-me de ti. Quando o dia anoitece, quando a noite amanhece, tudo passa a me afligir. Quando eu me desespero, quando teu socorro espero, minha fé enfraquecida, tudo vem pra me oprimir. Quando a treva o sol ofusca, a minha alma então te busca, lembro-me de ti. Quando anoitecer, Senhor, mesmo em provação.